Pensei em você. Então resolvi desejar um bom dia, mas com uma mensagem diferente, que venha falar de Deus, do seu amor, da sua alegria e do prazer que o Pai tem em ter você nesse mundo fazendo parte dos seus filhos. Deus é fiel. Ele promete dar-nos o que é bom para nós. Ele deseja prover solução para nossos problemas e pão para nossas necessidades diárias. E mais do que tudo, Ele nos dará sempre o Espírito Santo para estar conosco como nosso conselheiro e ajudante. Você não está só. A vida está cercando você com oportunidades e bênçãos. É fácil entender que Deus te ama e que todos os dias você está recebendo as chances para vencer, para lutar e conquistar. Deus se apoia em você, segura na sua mão e te ajuda a atravessar o mais difícil dos caminhos. Acredite! Esse dia pode trazer bênçãos para a sua vida. Tenha fé e comece a olhar o mundo com os olhos de quem nasceu para ser importante nessa história de vida. Lembre-se, o céu está acima de você e desse céu são derramadas bênçãos na sua vida. Tenha um bom dia!